Salve, Salvador, aqui é o Oscar, não vendo. Quilo, livre ingresso até o portão 5, chame ao término, Oscar, November Kilo. Positivo, reiniciado o push, ingressando no quadro principal, obrigado. Paulo Salvador, aqui o aviante Oscar Alvinder Kilo, já estacionado na posição 5, obrigado, um bom dia. Copiando aquilo, obrigado, bom dia. 961. Bom dia, escute a informação do Atis. Eu tenho o galeão aprovado 360 já, o senhor está pronto para qualquer. Com 961, autorizado pela Serra Bravo Golf Lima, VA por November 857 até Moussu, nível de voo 360. Pista em uso 1-0, primeira curva à direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto, posição Irumi. Controle Salvador opera em 1-20.8, transponder 5143, gol no 961. Solhão 1-20.8, senhor. 208. Protegimento correto, o bolo 961, no portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Vai. Hoje na 625, assume a investigação. Foi direto o bonfo da presença e deixa para o nível 050. Bravo Força Aérea 8505, acione a identificação, autorizado a chegada a Mari. Chame no ponto ideal descida e voe na proa da posição Itapê. Firmo, Força Aérea 8505. Da Aérea da Morte, da Guarani, escuta, chamada com a... Aérea da Morte, aguardando, 731. Aciona o último reator, marcha lenta, por apenas 2 minutos. Ciente, confirme se a infra-aero já está ciente do acionamento. Afirmo. Ciente, consciência da infra-aero, a torre também está ciente, chame o término, papá está no lavando. Camarado, corte, papá está no lavando. Copia o TAN 3171. Autorizado Guarulhos 320 nível. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euler da Mótima. Intercepta do Luna 0 Taubaté. Após decolagem, curva direita. 5147 é o código transponder. 120 decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado Guarulhos 320. Upper Blue 90, tentar uma atender, cola fica 90, Dael, linha da morte, qual a primeira curva aqui? 5147 ao trânsito, Mundial 1208, controle, 3171. Então, no Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1015, tem um bom voo. Torre 961, ponto de terra, pronto. 961, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento de 190 graus com 14 nós. Aqui fala 961. Para 2000, autorizado ao final do procedimento, o ajuste no 095. Dirigente autorizado 2000 pés, autorizado para o chamar nessa cidade. 961 no decolado aos 25, chama agora o controle instalador, frequente 120.8, bom voo. 08. Controle igual 961. Todo 961 no contato radar, estou para o nível. Leda. Prod Leda? Primo. Está saindo truncada essa mensagem. E agora como é? Sai o controle, igual 961? 5x5. Certo. Controle 8505, desça até 3.000 pés com ajuste 1015. 3.000 pés, 1093, aciona a identificação, pegada bom, desça para 4.000 pés com ajuste 1.0 no 5. Sou 1961, chama agora Recife na frequência 13325 e alterna 13395. 3325, 3395, obrigado. Série 8505, autorizado ao final do procedimento, desça para 2 mil pés, informe estabilizado. Azul Alfa Yankee, prossiga. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 9. Porte na saída do pátio 3, Alfa Yankee. Pelo sinal, chame a Torre Salvador 118 decimal 95, tomou posto. 118.95, muito obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, chamei 6225 no ILS da pista 10 visual. Chamei 6225, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 015, pista 10 molhada, senhor. Confirme, tem baixo travando? Está travando agora o trem de pouso, quente da pista molhada, seguido ajuste 6225. Chamei 6225, pouso autorizado na pista 10, vento de 190 graus com 109. Livre pouso, pista 10, chamei 6225. Sou 1093, o número 3 na aproximação, reduza para 2209. Bom dia, TAN 35 na site, prossiga. TAN 35 na site para Brasília, está autorizado nível 360. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Arbor, transmissão Elephant, onde intercepta o Zulu, nosso guide conforme. Após decolagem, curva direita. 5150 é o código transponder, 120 decimal 8 a frequência do controle. Cotejamento correto, chame pronto para o push no 4. direção à direita, chame solo em 121 no decimal 1. Vira à direita e chama solo 211, tem água ali. Prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Princípio, seu gate encontra-se ocupado, ao meio do ciclo. Alfa antes da Juliette, então. 7, tem condições de manter até o marcador externo? Afirmo. Enter. 153, bom dia. Check informação Mike, senhor. Solo agora se encontra em 121, decimal 1. Ok, copiado. Temos a Mike já, 121, decimal 1, tá? Quando pronto, puxa no 0. Antes da Juliette, 6225, ok? Vai manter a posição e vai aguardar a liberação do seu gate, que é o 06. Aguardando a liberação. Bom, bom dia, o Paulo Salvador. Tá 3153, temos a informação, Mike. Qual é a sua autorização, Galeão? 3153, prepara a Dael Lederum e aguarda a cópia, por gentileza. Dael Lederum, aguardando o copo certo. Dá 3171, me desculpa. Poderia, por gentileza, estimar quanto tempo para cuspo? Ainda é negativo, tá 3171. Você pode me dar uma previsão? Mantenha a posição e aguarda, alto tanque. Alô, tá 3 anos 7 anos, ainda infelizmente não tem um estimado para puxa, não. Sim, obrigado. Alfa e Anteante, ingressa via pátio, pelo 09. Infelizmente, ingressa pelo 09. Estamos terminando a conferência de passageiros da 3971, aí após a solicita o boot. Sim, tio, quando pronto. Vai lá. Cadastro final, chame a Salvador, 118, décimo 900. Eu fiz 895. Ou 1093, deixa para 2000 pés, o ajuste 1095, agora deixa o sinal para o localizador. Deixa eu ver, sim. Vai lá. Decola da 1-0, saída da Leda Irume, após decolagem curva à direita, aciona 5154 no transponder e o controle 120, decimal 8. Salvador 360 pela Upper November 857 da Leda Irume, 5154, 1208, o TAN 3153. Procedimento correto, chama quando pronto para o posto no 02. Vai chamar quando pronto, o TAN 3153. Chanel 6225. ajustado para a posição 04 do pátio principal, que também encontra-se ocupado aguardando liberação. Terceira 9950, sua identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Codificado, autorizado. Para posicionamento da 31, 71, posicionamento 12. Na 31, 71, liga o curso, chama táxi, coordenador com a equipe de fora, tem uma aeronave da Azul em reboque a sua causa. Ok, em coordenação, tem aeronave azul passando a retaguarda, lá na táxi da 31, 71. Só um minuto. 2171, tem condição de coordenar com a equipe de solo a fim de deixar o gate 06 liberado para parquear uma aeronave? Ah, tá vendo? Tem condição, 2171. Por gentileza, tem livre pro sanitário, a aeronave da Azul já passou a cauda de pronto. Esse ano, deixa livre 06, 3171. O 6225 vai prosseguir para 6 dúzia. Fique atento só ao tráfego do ataque, está iniciando o curso no setor, ok? Muito boa negação, obrigado. Traga o tempo do parque, vai para o dia. 6221. 6225. Ou no 093, completa final, chame a torre, Salvador, 118, decimal 95, por favor. 295. Copiado 8505 no solo agora aos 45 horas estacionar. Parte militar, frequência livre. Bom descanso, 8505. Salvador, igual no 093, bom dia. 093, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 015, confirme, senhor, trem baixo travado e avistando. 15, baixado travado. 093, pouso autorizado na pista 10, vento de 190 graus com 12 nós, pista 10 molhado no 093. lateral 9970, calibre final do ILS, desça para 2000 pés, o ajuste no 015, informe a estabilidade. Índia Alfa, ponto de espera, centro de 295, altímetro marca 1500, tem bom voo, 395. Índia Alfa, ponto de espera, 1995, 3, 295. Bom dia, prossegue via Alfa, me chamando Juliette. Alfa. Está 35 no site, me escuta? O senhor está condicionado. Após a passagem do tráfego da companhia Calda, tem livre fluxo, chama o táxi. Vamos precisar de alguns minutos fazer um reset no nosso computador. Gente, pode manter essa posição. Da 3517 tem livre push.